sei que foi que eu fiz pra você não querer voltar. Não consigo te esquecer e não sei o que fazer pra te encontrar. Oh, não. Quando a noite vai chegar, é bem mais triste a solidão. A saudade dói demais, me aperta fundo o coração. A vontade de sair, mas não tem como fugir dessa paixão. Oh, não, não faz assim. Volte pra mim. Mas não tem como fugir dessa paixão. Oh, não, não, não faz assim. Volte pra mim. E a camisa manchada.

cair e morrer. Deixe que o mundo inteiro comente que eu sou um eterno apaixonado por você. Pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, teus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar esta vida assim como estou vivendo. Não faça de mim um brinquedo, se por seu orgulho estou quase morrendo. Teus costumes na intimidade é o que faz muito mal. Que a gente casa, ela vira um freio de mão. E o homem fica preso, testa de papel passado. Come só pasto de casa, feito um cavalo beado. Casou, casei, complicou, compliquei. Já virei homem casado, tô com freio de mão puxado. Casou, casei, complicou, compliquei. Já virei homem casado, tô com freio de mão puxado. Eu também já fui solteiro, também fui um garanhão. Parecia um carro novo, doido pra queimar o chão. Hoje ainda sou um carro, mas eu não posso rodar. Tô com freio de mão puxado e a mulher não vai soltar. Casou, casei, complicou, compliquei. Já virei homem casado, tô com freio de mão puxado. Casou, casei, complicou, compliquei. Já virei homem casado, tô com freio de mão puxado. Eu estou naquela fase de olhar e lamber com a testa. Homem casado é aquele que leva doce na festa. Casamento é loteria, já dizia minha sogra. Porém nesta brincadeira, só quem ganha é quem não joga. Casou, casei, complicou, compliquei. Já virei homem casado, tô com freio de mão puxado. Casou, casei, complicou, compliquei. Já virei homem casado, tô com freio de mão puxado. Olhar e lamber com a testa. Homem casado é aquele que leva doce na festa. Casamento é loteria, já dizia minha sogra. Porém nesta brincadeira, só quem ganha é quem não joga. Casou, casei, complicou, compliquei. Já virei homem casado, tô com freio de mão puxado. Casou, casei, complicou, compliquei. Já virei homem casado, de mão puxado.